Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Rádio TV Mundo Novo apresenta mais um programa Três Orelhas na Estrada. Um programa que só toca shows exclusivos. Gravações feitas direto da mesa de som para os seus ouvidos. E hoje, uma homenagem ao Aeroanta. Caça de shows no Largo da Batata. Em 1987. E hoje vocês vão ouvir Marisa Monte, Os Mulheres Negras, Luni, Gueto, Escova e a Máfia, Lamas do Sucesso. Para finalizar, Conexão Jaspeli. Só aqui na Rádio TV Mundo Novo. Queria agradecer nossos ouvintes, dizer que são todos bem-vindos. E agora, Marisa Monte. Eu sou um negro gato. Rádio e TV Mundo Novo. Foi Marisa Monte com Marco Suzano na percussão, ó, quebrando tudo. Em 1988. E agora vocês vão ouvir aqui, com exclusividade na Rádio TV Mundo Novo, Os Mulheres Negras. Uma dupla incrível, André Bujanra e Maurício Pereira. Obrigado, boa noite. Nós somos Mulheres Negras, terceira menor big band do mundo. Iniciando nosso show, a gente toca uma chamada John, que é um Hitman Blues. Hey man, you motherfucker asshole, man. Just screwed up your ass, man. You shut up, squirrely, man. That's a brother of a turkey. 1, 2, 3! Seu avental nasceu. Nasceu, Joe. Nasceu. Nasceu. Morreu. Morreu, Joe. Morreu. Morreu. Ai, meu Deus do céu. Ai, minha Virgem Maria. Ai, meu Deus do céu. Virgem Maria. Olha o John comendo mingau. Deu pra mãe o seu baby doll. Anda na rua como um animal. Dorme na vila com seu avental. Nasceu. Nasceu John. Nasceu. Nasceu. Morreu. Nasceu Joe. que a barra tá toda tomada. Tá marujada de Martim para Angola. Lá fora apitou um navio. Apitou, mas não pôde parar. É que a barra tá toda tomada. Lançados, procure saber. Estão na ativa ainda, hein? E continuando Três Orelhas na Estrada, aqui na Rádio TV Mundo Novo. Vamos ouvir Luni. Tinha uma formação ótima com o Fernando e o André nos vocais e nos teclados. O Guilherme no sax alto, o Lloyd no sax tenor. Lelena no baixo e a Marisa Hort, quem diria a nossa Magda, sai de baixo, era uma das vocalistas, Natália Barros, a outra vocalista, e o Theo Werneck, grande DJ que atua até hoje, grande ator, fazia guitarra e voz. Então agora, ouçam Luni. Porque eu sei que eu sou a melhor.

bagulho era louco, bicho. A formação era muito boa, o show tinha um visual incrível. Era bom de ver. E agora nós vamos ouvir a banda Gueto. Rock muito swingado que tem Júlio César na voz, Marcola no baixo, Márcio na guitarra, Edson X na batera e Valdir nos teclados. E agora ouçam G-U-E-T-O, a banda Gueto. Yeah. Rádio TV Mundo Novo. Vocês cantam muito bem. Obrigado. Não resisti, vamos ouvir mais uma do Gueto. Sim. Bom. Yeah, I'm a bonita. Maria. Muito obrigado, pessoal. Nós queremos agradecer, antes de mais nada, a presença de vocês. Muito legal. Muito obrigado. Queremos agradecer os nossos roadies também, o Tonho, o Maurício. A gente quer agradecer em especial ao nosso técnico, nosso engenheiro, o Geraldo da Bili. E o Walter também, que fizeram um puta som legal aqui, que eu me senti super confortável. Evaldo? O Evaldo que tá fazendo a frente. Muito obrigado. E a vocês. É, a gente é que agradece a banda Gueto. E seguimos em frente. Rádio TV Mundo Novo. E agora a gente vai ouvir uma das melhores bandas do Brasil. Isso é um lançamento do disco Bora Bora. A mixagem é de Carlos Zavala. Então ouçam agora duas músicas dos Paralamas do Sucesso. TV Thank you. agora. E me imagino embriagado, jogado no chão de uma espeluca. Nunca. Já não penso em nada disso. Ciúme é um laço, um artifício. Eu já não sou mais tão menino pra me pintar da cor do teu destino. Foram os Paralamas do Sucesso. Obrigado. Putz, que incrível, né? E continuando, nós vamos agora de Escove a Máfia. Tinha James Miller na bateria, Kiki no baixo, o Tonho Penhasco e o Tuba nas guitarras, o Pinga nos teclados, a Mônica e a Liege nos metais, né? Sax e trompete. E Che e Bucassa nos backing vocals, que depois esses dois, o Che e o Bucassa, seguiram carreira fazendo backing vocals com Marisa Monte, com Elba Ramalho, arrasaram. O Che depois teve uma carreira longa com o Gabriel Pensador, com a Fernanda Abreu. Agora ouçam Escova e a Máfia. Você dirige o automóvel, eu lhe dirijo o argumento. Você digere alguns momentos, mas cola seus olhos ao ponteiro. E cola o ponteiro ao vermelho. E cola o seu carro ao da frente. Você diz a verdade quando mente, porque amplifica sua voz quando fala. Mas seu carro vai rápido como uma bala. Seu carro é irrefutável, mas as vielas são inviáveis. Automóveis, ovos móveis, automóveis, automóveis. Sabe que sabe, sabe muito antes de cada fato. Você sucumbe a um aparato. Você já vem quando eu ia. Só que você não viu nada por lá, ia. Você dirige um automóvel, mas eu dirijo seus tormentos. A minha lógica pedestre vai ser seu atropelamento. E eu serei o responsável. Argumentos. Você digere alguns momentos, mas cola seus olhos ao ponteiro e para o ponteiro, ao vermelho, para o seu carro. Ou da frente, você diz a verdade quando mente, porque amplifica sua voz quando fala. Seu carro vai rápido como uma bala. Seu carro é irrefutável, mas as vielas são inviáveis. Automóveis, atropelamento. Sabe que sabe, sabe muito antes de cada fato. Você sucumbe a um aparato. Você já vê quando eu ia. Só que você não viu nada por lá. Já, já, já, já. Você dirige um automóvel, mas eu dirijo o seu tormento. A minha lógica pedestre é seu atropelamento. Eu serei o responsável. Irresponsabilizado. Automóveis, atropelamento. A máfia trabalhava nesse show aí, fazendo a coreografia junto com os backs. Era uma sensacional. E pra terminar, a gente vai de Conexão Japeri. Vamos ouvir o garoto, então com 17 anos, Ed Mota. É o seguinte. Gostava de música americana, ia pro baile dançar todo fim de semana. Oh, a sua avó lhe falar. O mundo é fabuloso, o ser humano é que não é legal. No rádio era um funker, o trem tava lotado. Pensou no seu salário, ficou desanimado. Se eu fosse um político, a vida não seria assim. Ficou desanimado. Se eu fosse americano, minha vida. De Lover. Rádio TV Mundo Novo. É. Tem que ter o vibratinho também. Manuel. todo mundo lá. Termina mais um Três Orelhas na Estrada, aqui na Rádio e TV Mundo Novo. Agradecendo Caco, Jéssica, Uli e toda a equipe do Condomínio Cultural e da Rádio e TV Mundo Novo. Deixando aqui também meu abraço a toda a equipe do AeroAnta, a todos os técnicos, produção, holdings e artistas que passaram por lá. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar.